Olá, caros ouvintes, boa tarde para todos. Sejam bem-vindos à primeira emissão de Os Nomes das Canções. Vamos primeiro à mecânica. Durante 30 minutos, trazemos 4 temas que falam de nomes de pessoas. E passemos já às duas primeiras. Rapidamente ficarão a perceber a mecânica deste programa. Fernando. Tema gravado pelo grupo sueco ABBA. Ganharam o Festival Eurovisão da Canção em 1974 e foi depois dessa conquista que gravaram o tema. Existem com o nome ABBA desde 1972, embora a formação já venha de 1970. Lançaram Fernando numa fase já descendente do grupo. Depois do sucesso crescente, seguiu-se o momento que podemos comparar com o estrelato. Os ABBA tinham êxito com cada single que lançavam. Eram o maior rendimento da Suécia. Foram um dos grandes impulsionadores pela valorização dos telediscos. Fernando também teve direito a um. Já agora, o grupo acabaria por separar no ano 1982. Separaram-se primeiro como casal. Eram 2 casais, consumaram a sua separação antes do término do grupo. Björn e Benny tentaram levar o projeto por diante com um disco em 1986, mas sem sucesso. Depois de Fernando, vamos ouvir Manuel. Um tema gravado em 1983 pela cantora alemã Andrea Jürgens. Ela que é ainda hoje um dos símbolos da música ligeira alemã. A cantora começou a sua carreira bastante nova e do primeiro ao último single tem tido uma aceitação muito boa por parte do público. A segunda parte do programa vai ser dedicada às mulheres. Até já! Shining there for you and me, for liberty. Voltamos, ouvintes, bem-vindos. Como disse, a segunda parte vai ser dedicada ao sexo feminino. Os Kool & The Gang são os primeiros. Joana. O tema lançado em 1984 foi um sucesso imediato. Todavia, finais da década de 90, já poucos eram os que ainda se lembravam deste tema. Vamos hoje, nesta primeira edição de Os Nomes das Canções, recordá-lo. Depois, os portugueses, grupo académico João Paulo. Jezebel é o tema e o alvo da melodia. O grupo fez sucesso durante toda a sua existência, desde princípios da década de 60 até finais da década de 70. De entre os vários temas e discos, surge este Jezebel, que vamos ouvir depois de Joana. Voltamos na próxima segunda-feira. Boa noite, até à próxima segunda.